Todo finado tem alguém que vai lembrar. Todo finado tem alguém que vai chorar. Todo finado tem alguém que vai sofrer. Todo finado tem mãe. Todo finado tem quem vai sentir saudade. Todo finado tem quem ama de verdade. Todo finado tem quem vai lamentar. Todo finado tem mãe.